Voilà. Thank you. Sẽ lố rồi cái cậu. Hả? Me está curando ya. Me está curando ya. Me está curando ya.